72. Thank you. Roger, 493, zero, controle 208, Roger. 208, controle, azul 2796, bom dia. Controle Salvador, Cordial, bom dia, azul 2796, cruzando Rio Pés, subindo via para 170, 11, via ponte. 2333. Passar e qual o tráfego do circuito que eu estou lá? Na frente. É direcionou o corredor da Chespa, agora passando a vertical do farol de Capuã. Decolagem autorizada, pistão 7, vento 060 graus, 074, capaz de dar para passar. Golo 096, contato cadastro, 360, após 310, direto Elefa. 2 em paz, Guará, Elefa, 360, amigo, aceitado. Golo 095. Rapaz, o Elefa, passa, 6 visuais, 1 visuais, não pode ser levantado. Bravo, Lima 0, Bravo 28, Lima 8. 120 graus, 05 horas. Até com o controle da 3304, bom dia. A rota 10 graus, após o gel, será excluído a acessar o nível 300 e centro de equipe, ok? Eu vou dar um prato de uma aproximação a Salvador. Alfa 3.